Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui num tema que, para aqueles que tiveram a oportunidade ou a infelicidade de estudar filosofia em qualquer universidade brasileira, é de muita utilidade. É um tema que certamente jamais foi mencionado ou investigado em qualquer dessas faculdades, porque elas são o assunto. Né? Então, houve um imperador na antiguidade, não sei se no Nepal, outro lugar assim, que contava toda a história do universo como se fosse culminar nele, ou seja, ele era o produto final da evolução dos tempos. O Erich Voegelin, ou qualquer outro autor, que depois o Voegelin copiou, chamou isso de historiogênesis, quer dizer, você tem a gênese dentro da história, a história é a sua gênese. Né? Esta ideia, por idiota que fosse, ela se impregnou na filosofia ocidental a partir do século XVIII, graças a basicamente dois autores, Jean-Baptiste Vico, mas muito mais o Hegel, Georg Hegel. A filosofia de Hegel é a própria história da filosofia que se medita a si mesma como se fosse, vamos dizer, um longo diálogo, um longo processo contínuo que vai, evidentemente, culminar na tomada de consciência da sua própria evolução, a qual, por sua vez, se identifica com a filosofia do Hegel. Então, a filosofia do Hegel se apresenta como se ela fosse o resultado e culminação de milênios de história da filosofia. Mas pelo menos o Hegel tem a vantagem de que ele assume isso, ele declara isso. Né? Mas, quando você observa o ensino da filosofia, bom, eu não posso falar de todas, mas de todas faculdades de filosofia cuja atividade eu pude acompanhar através de seus escritos e programas de ensino, etc., etc., e olha que eu investiguei muitas, você vê que a ideia da historiogênese está profundamente embutida em tudo o que se ensina no Brasil. Você pega qualquer programa, então é assim, você vê a evolução do pensamento, tá certo? Não precisa ser total, mas numa certa época, e o filósofo, o professor, meditando sobre aquilo. Um exemplo disso que eu encontrei, esse não é da Universidade Brasileira, nas obras do filósofo russo Solovyov. O livro dele, A Crise da Filosofia Ocidental, é uma historiogênese, ele vai contando a evolução da filosofia até que chega num certo ponto em que a filosofia se extingue e cede lugar a um outro tipo de conhecimento. Ele define a filosofia como um modo de conhecimento eminentemente individual, e isso é uma coisa importantíssima, ao qual vamos voltar daqui a pouco, em comparação com modos de conhecimento que são coletivos, como a religião, a ciência, etc. E ele diz que a filosofia, esse modo de conhecimento individual, vai terminar e ser substituído por algum tipo de conhecimento coletivo. Ele não diz que é a religião, mas nós vemos que o império das ideologias de massa no século XX confirma, de algum modo, né, a previsão dele. Só que, como bom adepto da historiogênese, o Solovyov acredita que isso é um desenvolvimento normal e interno do próprio pensamento filosófico. Quer dizer, o pensamento filosófico ele evolui de tal modo que chega a um ponto em que ele clama pela vinda das ideologias de massa e cede o seu lugar a elas. Então, isso é típica abordagem historiogenética. Mas o marxismo também é uma historiogênese. Né? E ele pega, então, a evolução filosófica tal como descrita por Hegel e a transforma na história da luta de classe. Mas a luta de classe, o que é? A sucessão das ideologias de classe, que são várias justificativas dos interesses de determinadas classes. Tá certo? Então, você tem, por exemplo, os senhores feudais, tem os impérios escravagistas da antiguidade, os senhores feudais, depois você tem a monarquia moderna, você tem a burguesia, e por fim você tem o proletariado. Então, cada um desses vem com uma concepção ideológica do mundo, tá certo? E essas concepções, elas se escalonam historicamente numa evolução, numa progressão. Progressão que alcança o seu cume na ideologia proletária. Por que ideologia proletária? porque todas outras, as ideologias que antecederam o proletariado, elas expressam apenas o interesse de uma classe, enquanto distinto do interesse das outras classes. Mas o proletariado, como é a última classe na evolução, e ele não domina ninguém, ele é apenas o dominado por excelência, então os interesses do proletariado se identificam com os interesses da humanidade inteira. E por isso mesmo, a ideologia proletária, segundo ele, é a única que tem, que pode obter uma visão objetiva da realidade histórica, enquanto a visão dos outros é sempre, vamos dizer, cortada ou aleijada pelos próprios interesses, que às vezes permanecem invisíveis para os seus próprios porta-vozes, na medida em que o ideólogo está falando em nome de valores ou de símbolos até sagrados, que encobrem o interesse, ele mesmo, não, o próprio ideólogo não tem consciência de ser um defensor, pode não ter consciência de ser um defensor de interesse. Ele está acreditando, por exemplo, que ele está pregando a salvação das almas, quando na verdade ele está apenas defendendo os interesses de uma determinada, interesses econômicos de uma determinada classe. A ideia é tão imbecil que nem mereceria ser comentada. Quer dizer, a importância que deram ao Karl Marx é um sinal de loucura da humanidade. Porque, em primeiro lugar, é uma historiogênese. A historiogênese em si, ela é uma palhaçada. Por que que ela é uma palhaçada? Porque a filosofia ou o pensamento humano não tem uma história contínua. Né? Isso é uma coisa absurda. Existem inúmeras linhas de evolução filosófica totalmente independentes umas das outras. Se você perguntar, por exemplo, o que que tem o marxismo a ver com a evolução da filosofia na China ou no mundo islâmico? Absolutamente nada. Isso quer dizer que a sucessão de ideologias que ele está expondo como se fosse a história da humanidade é apenas uma história de um pedacinho muito pequeno da humanidade, que é a Europa Ocidental. Ele não leva em conta sequer o pensamento russo. Se você pensar, bom, como é que nós vamos aqui comparar o pensamento do Karl Marx, né, com o pensamento do próprio Solovyov, ou outro filósofo russo da época? Não tem, eles não estão falando da mesma coisa. Então, e se você pegar então o mundo islâmico, e bom, tudo o que Karl Marx está falando é totalmente estranho ao mundo islâmico, cuja filosofia é eminentemente uma interpretação do Corão, na filosofia corânica. Quer dizer, o Corão é o dado fundamental de realidade do qual parte toda a filosofia islâmica. O que que isso tem a ver com a luta de classe? Absolutamente nada. O que que tem a ver com as ideologias de classe? Absolutamente nada. Então, você não consegue fazer uma comparação. Você pega, sei lá, você pega, por exemplo, as obras do filósofo persa Suravardi, tá certo? As obras de Ibn Arabi, que foi certamente o maior filósofo árabe de todos os tempos, diz, bom, vamos comparar isso aqui com a filosofia de Karl Marx. Não tem. É como você comparar, sei lá, um tratado de biologia com as regras do jogo de beisebol, ou do jogo de bolinha de gude, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tem como comparar isso. Então, no entanto, se você frequenta qualquer faculdade de filosofia no Brasil, você vai ver que a ideia da evolução histórica da filosofia está presente em todas e é a máxima chave explicativa de tudo. Mas, inclusive, a evolução de filósofos que nem se conheceram. Porque filósofos que um não leu o outro, não sabe o que o outro falou, e, no entanto, está ali a evolução histórica. Eu digo, como evolução histórica, meu Deus do céu? Não tem evolução histórica nenhuma. Você pode dizer que há uma evolução histórica onde há um diálogo, né, de geração a geração. Por exemplo, se você pegar a história do idealismo alemão, para Kant, Fichte, Hegel, Schelling, aí tem uma evolução nítida, mas são quantos? São quatro filósofos. Isso quer dizer que Fichte leu Kant, Hegel leu Fichte e Schelling leu Hegel. Né? E cada um conhecia, vamos dizer, a série inteira. Então, aí sim você tem. Mas se você pegar, por exemplo, imagine a evolução histórica da filosofia brasileira. Né? Não tem nenhuma, porque os filósofos importantes se desconheciam totalmente. Por exemplo, eu pude conversar com o professor Miguel Reale sobre o Mário Ferreira dos Santos. Ele conhecia uma coisinha assim do Mário. O Marx tem uma obra imensa, só a chamada, o que ele chama, a obra que ele chama Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Culturais, tem 56 volumes. E é uma obra, como é que se diz, unitária, não é apenas uma coleção de livros. Eles têm uma estrutura interna, tem uma ligação um com o outro. O professor Miguel Reale não conhecia nada disso, ele leu alguma coisinha que o Mário publicou no começo, e isso era tudo que ele sabia. O professor Stanislau Naduzan, padre Stanislau Naduzan, conhecia um pouco mais do Mário, porque ele fez uma entrevista com o Mário, quer dizer, ele fez uma antologia do pensamento brasileiro. Essa antologia é um dos documentos mais singulares do mundo, porque você tem ali uns 30 filósofos que todos se ignoram mutuamente. É um negócio impressionante. Então, você fala, história da filosofia no Brasil é uma coisa que não existe, não pode existir, porque não tem continuidade nenhuma. É apenas assim, você pode ter a sequência cronológica de acontecimentos que não tem nada a ver uns com os outros. Né? Então, o negócio aqui tem o meu nascimento, né? E o divórcio da vizinha. Né? É assim, tem o dia que eu comprei um cachorro e o dia que furou o pneu do vizinho. Né? É aquele negócio, sabe, influência das barbas da barbatana de Camaru nas marés, é mais ou menos assim. Então, onde não há continuidade, não há história. Há apenas uma cronologia de fatos inconexos. Isso não é história de maneira alguma. Né? Então, na verdade, a história é uma série de, vamos dizer, evoluções inconexas. E aquilo que é inconexo hoje pode se tornar conexo amanhã. Ou seja, você tem um processo que se desenrola num país, tem outro que se desenrola no outro. Passados 3 séculos, alguém pode relacionar uma coisa com outra e tirar uma conclusão das duas. Então, aí começou a formar uma outra sequência histórica. Então, o Erich Voegelin diz que a historiogênese é um ato de violência contra a estrutura real da história humana. E ele tem toda a razão. Então, ela é o quê? É, sobretudo, um mito. Mas pode ser o mito fundador do quê? De uma ideologia, de um movimento político, de uma pseudo-religião, ou coisa assim. É, se você pegar, por exemplo, sei lá, a história do Rajneesh, do Reverendo Moon, eles são a culminação da história humana. O Reverendo Moon diz, olha, eu vim aqui porque Jesus Cristo fracassou e eu vim aqui consertar a obra dele. Né? Então, evidentemente, ele aí já é a culminação não apenas do processo do pensamento, mas do processo da revelação. Né? Então, o sujeito pega assim, olha, teve Buda, Moisés, fulano, Jesus Cristo, né? Gandhi, Gandhi e o pastor Silas Malafaia e eu. Está aí a sequência da revelação. É isso. Você tem os grandes avatares e tem o último que está falando é necessariamente a culminação, porque depois dele não tem nada. Então ele tem que ser a culminação do processo. Essa forma de pensamento é uma coisa que cujo poder estupidificante é imensurável, porque nunca mais você vai ver as coisas como elas são. Se você receber um pouquinho de lição disto na sua faculdade, nunca mais você vai entender nada. Porque a base da história é a distinção entre o conexo e o inconexo. Isso é tudo. Né? Por exemplo, quando você observa, sei lá, um acontecimento qualquer, você diz, ah, eu vou investigar as causas disso. Muito bem. Várias causas independentes podem concorrer para produzir um resultado. Mas qual é a ligação entre elas? Então, por exemplo, você pega. Uma coisa muito comum é as pessoas explicarem, por exemplo, os processos revolucionários, pela miséria, pela pobreza, etc., etc., esquecendo, bom, pode haver não uma explicação causal, mas uma justificação moral. Na hora que você confunde uma justificação moral com a explicação de um processo causal, ele virou um idiota e é uma idiotice muito grave. Então, se você vê, por exemplo, havia muitos escravos, no tempo do czarismo, e eles tinham pouca comida, passavam mal, então na França tinha pessoas miseráveis, etc., etc. E, bom, isso, de certo modo, é um discurso de justificação moral da Revolução. Mas essa pobreza causou a revolução? Não há conexão alguma. Nunca aconteceu uma revolução social num país que estivesse com a economia declinante. Nunca. Só acontece em países que estão progredindo para caramba. E, portanto, onde a miséria está diminuindo. Então, é claro que a miséria pode ser uma alegação moral para justificar a revolução, mas não pode ser uma explicação causal. Quando o sujeito confunde uma coisa com outra, confunde uma justificação moral posterior com uma explicação causal, ele está praticando algo mais do que a historiogênese. Ele está aderindo, vamos dizer, à visão progressista da história. Progressista quer dizer que a história, no conjunto, está indo para o melhor. Então, tudo o que aconteceu foi para melhorar. O que é, evidentemente, uma ideia totalmente absurda. Porque você veja, a França, até o reinado de Luís XVI, era certamente o país mais rico e poderoso da Europa, quer dizer, do mundo. E o que é a França depois disso? Ver o que é a França hoje. A França hoje é um protetorado islâmico, na melhor das hipóteses. E ela veio caindo, caindo, caindo, caindo, caindo. Veja, quando os alemães, na guerra que teve em 1870 e pouco, venceram a França, eles fizeram um negócio que até então era considerado impossível, porque a França era a grande potência. De repente, os alemães dão um cacete formidável, né, da qual daí os franceses buscam a vingança na Guerra de 14, e por fim os alemães dão o golpe final, né, na Segunda Guerra, onde a França não sobreviveria se não fosse a ajuda americana. Então, a França como potência acabou. Ela é realmente uma potência de segunda classe hoje. E isso foi o produto exato da Revolução, porque a Revolução se segue o quê? O reinado da liberdade? Não, a Revolução se segue a ditadura de Napoleão Bonaparte. E daí tem uma série de revoluções e golpes de Estado, etc., que não vão parar até o século XX. Né? Então, a revolução gera outras revoluções e golpes de Estado, desestabiliza o país e acaba com a sua economia, acaba com a sua ordem, etc., etc. Então, é claro que qualquer visão progressista da história é puramente mitológica. Isso quando não é realmente ideológica, isso é mera propaganda. Quer dizer, você tem um programa político e você quer convencer as pessoas de que aquele programa político é a culminação do progresso humano. Então, você cria uma narrativa histórica para colocar o seu programa como se fosse a culminação de tudo que existe de bom no mundo. Mas isso é realmente ideologia. Né? Então, quando eu falo ideologia, o pessoal pensa apenas em ideologia comunista. Não, o liberalismo também é uma ideologia. E se você pegar assim, a própria economia austríaca, que é uma ciência, sem dúvida, existem nela muitos elementos ideológicos. Né? Então, a ideia, por exemplo, de que toda a história humana pode ser explicada e deve ser explicada pelo interesse econômico objetivo que está em jogo, isso aí é inteiramente absurdo. A ideia de organizar as pessoas segundo o interesse econômico objetivo é muito recente na história humana. Só aparece no século XIX. Antes era mais fácil você reunir pessoas por um símbolo religioso, ou por um ódio racial, tá certo? Ou por uma autoafirmação nacional, que não tem nada a ver com vantagem econômica, podia ser até em sentido desvantajoso. Não é isso? Quando você vocês viram um filme que chama O Tirano da Aldeia, a história do Michel Kohlhaas, que fez uma revolução na Alemanha, no século XVI, porque não deixaram ele atravessar um terreno que antigamente ele atravessava de graça, alguém cobrou uma alfândega, não é isso? E tomaram os cavalos dele, daí ele destruiu tudo, destruiu a cidade, matou o dono da alfândega, fez uma desgraça. Né? E, bom, você consegue conceber o mundo atual sem alfândega? Isso quer dizer que o Michel Kohlhaas era um desgraçado, um reacionário que estava impedindo, né, o progresso econômico das relações entre as nações. Isso quer dizer, a ideia de um território livre, onde todo mundo pode ir para onde bem entenda, sem pagar nada, é incompatível com a estrutura econômica da modernidade. Nós podemos achar que era mais justo, eu acho que era mais justo. Quer dizer, a ausência de fronteira é muito melhor, muito mais justo, muito mais humana. Mas, economicamente, não faz o menor sentido. Quer dizer, como se formaram as nações modernas sem uma fronteira e uma alfândega? Então, a revolução do Michel Kohlhaas era 100% reacionária. Ele queria a volta ao passado. Nós podemos ter... Você vê, por incrível que pareça, pessoas esquerdistas fazem filme elogiando o Michel Kohlhaas. Porque a ideia da revolução, né, é atraente para qualquer revolucionário. Mas, para isso, ele precisa ignorar o sentido da revolução. E se fazer de conta que o reacionário era efetivamente um reacionário revolucionário no sentido em que ele é. Então, é claro que tudo isso é mito, é lenda, é história carochinha. Tá certo? Mas as faculdades de história e de filosofia estão aí para encher a cabeça das pessoas com isso. Quer dizer, eu nunca vi, depois da introdução que o Otávio Tarquini de Souza escreveu para os livros História dos Fundadores do Império no Brasil, eu nunca vi uma meditação séria sobre a estrutura da história e nenhuma obra histórica brasileira. Nada, nada, nada. Né? Ou seja, em geral, os mitos autojustificadores e as crenças ideológicas são tomadas, vamos dizer, como crenças do senso comum, e não são realmente discutidas. Então, quer dizer o seguinte, não existe história científica. Né? Então, se você acha que história científica é apenas basear-se nos documentos, fala, mas o que é isto? Né? Baseado nos documentos não é sequer história ainda, quer dizer, a documentação, a crítica histórica, isso tudo ainda não é história, tudo isso é uma disciplina auxiliar da história. Né? A história começa na hora que você faz a pergunta, o que tem que ver, o que não tem nada que ver. Né? Onde há uma ligação, né, causal entre os vários processos e onde eles são independentes. Né? E mais ainda, a distinção fundamental do Georg Jelinek, que eu considero a distinção inaugural de toda a ciência social, é distinguir o que são processos causais desencadeados de propósito para produzir um resultado e o que são processos causais onde fatores independentes e inconexos acabam produzindo um resultado sem que ninguém controlasse o conjunto. Claro que essa distinção é óbvia, mas se você procurar entre os caras que se dizem historiadores, né, como Marco Antônio Viu, esse Eduardo Bueno, né, Eduardo Bueno ainda tem a desculpa da maconha, né, a gente perdoa. Né, raciocina um pouco sobre este ponto do Jelinek, né, e veja se as suas pretensas obras históricas sobrevivem a este exame. Eles nem tocam nesse ponto. Né, se você pegar, por exemplo, né, causas da Revolução de 64, causas do golpe de 64. Eu nunca vi um único historiador mexer no seguinte ponto, a influência positivista na formação dos militares. Quem quer que conhecesse essa formação entenderia que no dia que os militares derrubaram o Jean Goulart e prometeram uma eleição em 6 meses, eles estavam mentindo. Poderia ser prever. Eles disseram que vão fazer uma eleição, mas eles vão ficar no poder 20 anos, porque é só o que eles sabem fazer. Eles têm a noção da tecnocracia, quer dizer, o governo militar tecnocrático, né? Isto é tudo o que eles sabem e ninguém faz o que não sabe fazer, porra. Né? Então, como é que você vai montar como é que os nossos militares vão montar uma democracia com a formação positivista que eles vêm recebendo desde a infância e que eles não sabem que é positivista, né? Porque quando você diz para um milico que ele é positivista, ele diz, claro que não, mano. Então você vê que tudo isso aí é o quê? É um entrecruzamento de inconsciências. Então, o que tem disso na história brasileira é uma grandeza. A pessoa não entende nada do que está acontecendo. Quando você vê, por exemplo, que quase todos os comentaristas midiáticos e acadêmicos, antes da eleição, diziam que o Bolsonaro ia perder. Né? Só dois ou três, como eu e o Felipe Martins, diziam, não, ele vai ganhar. Porque nós sabemos fazer análise, nós sabemos levar em conta essas coisas, nós treinamos para isto. Você lê a minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais, vê que todas essas questões nós levamos em conta antes de dar um palpite. Só que os nossos cientistas sociais, filósofos, analistas, eles simplesmente não sabem. Gente, o problema da ignorância no Brasil é assim, é um negócio catastrófico. O pessoal pensa que eu estou, ah, ele está só descendo o cacete dos caras. Não, se fosse isso, estaria bem. Não, mas não adianta descer o cacete das pessoas. Se falar mal delas, não vai torná-las inteligentes. É isso. E o problema do ensino brasileiro é o seguinte, ele atende a milhares de finalidades. Ele não atende a finalidade de tornar as pessoas mais inteligentes. Primeiro porque os professores não sabem o que é isso. Eu vejo, quando um sujeito como esse Christian Dunkey se considera inteligente, ele está muito enganado. Mas muito, assim, é um engano trágico, de certo modo, engano existencial total. Ele é realmente burro, mas ele não sabe. Ele não é burro por natureza, porque nasceu assim. Não, claro que não. Ele não é um sujeito, né, como dizia o doutor Enéas, mal dotado pela natureza. Falo, claro que não. A dotação natural dele é normal, como a de todo mundo. É o tipo de educação que ele adquiriu que o emburreceu. Né? Mas ele não sabe, porque essa educação, para ele, representou que a ascensão social dele. Eu era um Zé Mané, agora eu sou professor da universidade, não sei o quê. E ele acha que isso é conquista da inteligência. Fala, não, isso é apenas conquista do emprego, meu Deus do céu. É? Tem cara que é tão burro. Foi para esse pessoal que foi para a China. Eles acham que eles são inteligentes, por quê? Porque eles viraram deputados, eles foram convidados para ir para a China. Ganharam de presente um. Mas no governo chinês, isso é prova de que nós somos quase gênios. Não, isso prova apenas que vocês subiram socialmente. É isso? Então, por que eu chamei de caipira? Porque caipira, eu não acusei moralmente nada, estou apenas dizendo que são caipira, e são mesmo. Eles não entenderam nada do que se passou. Eu asseguro para você, qualquer sargento do serviço de inteligência chinês é mais inteligente do que 20 generais brasileiros juntos. Por que eu digo isso? Porque eu leio os novos marxismos asiáticos. E eu sei o nível de complexidade que aquele pensamento tem. Que se você pegar a universidade brasileira inteira, não alcan... se você pegar os comunistas brasileiros, eles não alcançam isso. Meu. Eles nem sabem que existe novo marxismo na Ásia. Né? Então, muitos até acreditam que o comunismo chinês acabou. Não é isso? Por que eles acreditam nisso? Por quê? Eles confundem as definições nominais de regimes econômicos com a realidade da história econômica. Então, agora eles adotaram, sei lá, a economia de mercado. Muito bem. O que dizia Karl Marx? Ele dizia, a primeira etapa da criação do Estado comunista chama-se capitalismo cru. É o capitalismo mais voraz e desumano que você pode imaginar. É a China. Pessoas que trabalham de pé no chão, sem segurança, sem proteção, sem nada, nada, estão construindo uma potência econômico-militar. Isso é o capitalismo cru. Portanto, o negócio está perfeitamente dentro da teoria de Karl Marx. Então, é uma economia capitalista com um governo comunista. Agora, quando eu lembro o tempo do Clinton, onde havia essa discussão, mas não se discutia exatamente isso, discutia o seguinte, devemos invadir, investir na China, que é um país que não respeita os direitos humanos? Eu digo, bom, essa questão certamente existe, mas ela não é a questão substantiva, ela depende de uma outra. Quer dizer, qual é a prova ou o indício que nós temos que uma injeção de dinheiro na China vai torná-la uma democracia capitalista? Aonde isso aconteceu no mundo? E qual é a conexão entre uma coisa e outra? Não há conexão. A conexão que existe é aquela que Karl Marx dizia. Que tem que ter um governo comunista com um capitalismo cru para sustentá-lo. Durante muito tempo, Karl Marx dizia que a transição para o comunismo poderia levar décadas ou séculos. E o pessoal no Ocidente acredita assim, só é comunista se tiver um governante que diz agora que toda a economia está estatizada e aqui é o regime comunista, entenderam, seu Zé Mané? Isso nunca vai acontecer, meu Deus do céu. Então, quer dizer que esse nível de burrice e de ignorância no Brasil, ele é realmente catastrófico. Eu não estou falando isso. O pessoal pensa, não, ele está falando isso porque ele é vaidoso, ele quer humilhar os caras. Fala, claro que não. Que vantagem eu levo de humilhar esses idiotas? Quando a gente está vendo que eles estão se liquidando a si mesmos, né? Estão liquidando o país. Não é a mim. A mim não me fazem mal nenhum. O idiota fala mal de mim, cada vez que fala mal de mim, a vendagem dos meus livros aumenta. Né? Eu não tenho nada que reclamar dos meus detratores, eles me ajudam. Né? Porque é só você comparar um pouquinho. Lá, vamos comparar o Dom aqui com o Olavo de Carvalho. Não dá para comparar o Dom aqui com os meus alunos, não é comigo. Eu pego aí o Flávio Gordon, ou pego o Felipe Martins e digo, vai discutir com o Dom aqui. Vai. O Dom aqui, em 5 minutos, ele está chorando, chamando a mãe, pô. Né? Bom, o Paulo Giraldelli, então, o Paulo Bundadelli. Né? Esse nem se fala, meu Deus do céu. Esse é o sujeito que ele passa vergonha, ele não percebe. Aquele caso da mulher dele. Até hoje eu não entendo como é possível um escritor ser tão idiota desse jeito. E é professor universitário. Ele põe lá a mulher dele pelada, com uma bunda masculina peluda na frente. E daí eu digo: ô, Paulo, você fica aí mostrando a sua mulher, a sua bunda. Sabe o que ele respondeu? A bunda não é minha. Falei, olha, eu não seria capaz de dizer isso do Paulo Giraldelli? Nunca. Eu não vou dizer, ah, tá aí a sua mulher pelada com outro macho na cama. Eu não ia dizer isso nunca, nem que eu soubesse. Mas ele disse. E ele acha que ele está se defendendo. E acha que me derrotou na discussão. E até hoje acha isso. Como é que um sujeito desse pode ser professor universitário, meu Deus do céu? Simplesmente não pode, gente. Então, veja, uma condição necessária para você ter uma visão objetiva da evolução da história, sobretudo da história política, da ciência política, claro que você pode tomar posição, você pode ser a favor de uma coisa e contra a outra, que todo mundo é. Isso aí não impede que você seja um observador correto e objetivo. O importante é que você não represente e não personifique nenhum interesse coletivo por trás. Você não representa os empresários, você não representa o proletariado, você não representa a sua família, você não representa a firma tal, você não representa o Jorge Soros, porque se você representar, então, o seu discurso já vem impostado, você fala as coisas de um certo ponto para diante, você não pode voltar aos fundamentos. Ora, qual é o grupo de pressão mais exigente e mais desindividualizante que existe? A profissão universitária. Isso quer dizer que, em grande parte, a profissão universitária é incompatível com a objetividade nas ciências sociais. Por que que só o sujeito que não é professor universitário, que está fora disso, e que não pertence a grupo nenhum, muito menos um grupo universitário, acertou todas as previsões em 20 anos enquanto todo mundo errava? Por quê? Porque, não é porque eu sou gostosão, é porque essa é a natureza das coisas. O observador científico, ele não pode pertencer a um grupo, ele não pode falar em nome de um grupo de interesses. E não há grupo de interesses mais voraz e mais presunçoso do que a profissão universitária. Por que que é assim? Isso já começou no século XVIII, com os chamados clubes de debates que tinha no século XVIII para preparar a Revolução. O essencial dos clubes de debates era que vários intelectuais falavam, escreviam, né, discursavam. E eles tinham que ter um discurso uniforme. Isso aí Voltaire mesmo escreveu várias vezes. Não, nós precisamos todos pensar igual, para ter força de atuação na sociedade. Então, isso é um grupo de pressão. Isto não é uma profissão científica de jeito nenhum. Está entendendo? Por que você pode ter profissão científica na área, por exemplo, da física? Porque na física existe realmente a discussão. Um nego propõe uma teoria, o outro propõe a teoria oposta. Isso acontece. Você vê que teorias que foram aceitas 4 ou 5 séculos atrás, hoje são postas em questão. Eu mesmo, numas aulas, eu citei o livro do Brian Ridley, que é um baita cientista britânico, físico, um dos maiores físicos britânicos, um membro da Royal Society, onde ele diz que toda a estrutura da ciência moderna é baseada na magia neoplatônica do século XVI. O que é uma coisa, vamos dizer, para botar um pouco em dúvida a objetividade da ciência moderna, né? Então, até isso é discutido. O físico pode discutir isso, mas o cientista social, o cientista político vai pôr em dúvida, né, os dogminhas, tá certo? Da doutrina dos excluídos, da doutrina da doutrina da escola de Frankfurt. Não vai fazer isso, porque senão ele perde emprego. Isso significa que a profissão universitária é um obstáculo à objetividade científica. O cientista político tem que ser independente, né? E se por um acaso ele aceitar um emprego num partido, num governo e tal, ele vai ter problema lá dentro. E ele vai ter que aceitar o problema. E ele vai ter que explicar para os caras o seguinte: eu não estou aqui para expressar a sua opinião e para fazer propaganda dela. Eu estou aqui para orientar você na verdade das coisas. Para o seu bem, desgraçado, né? Então, por essas coisas que eu tenho falado dos militares, não, ele odeia os militares. Não, eu estou ajudando os caras, porra. Né? Outro dia eu botei a pergunta até para o general Mourão. General Mourão, quanto risco o senhor correu na vida por defender a honra das Forças Armadas? Nunca nenhum. O senhor só ganhou com isso. Eu perdi todos os meus empregos na mídia, recebi uma infinidade de insultos e de ameaça de morte. Ou seja, eu tenho muito mais amor às Forças Armadas do que você tem. Eu me arrisco por ela. Você ganha dinheiro, cara. Ganha dinheiro e posto e não sei o quê. Então, significa o seguinte: eu tenho objetividade para falar das Forças Armadas, porque eu não tenho nada a ganhar com o sucesso delas. E, pessoalmente, não tenho nada a perder com o fracasso. Ao contrário, quando as coisas pioram, eu tenho mais alunos, né? O meu irmão diz: você vive da desgraça humana. Você progride quando tudo, quando pior vão as coisas, mais alunos você tem. Depois, lamentavelmente, isso é verdade. As pessoas que estão com problemas, que precisam de orientação, então vêm procurar, pedir para mim se está tudo bem na vida delas. Então, dane-se lá, né? Então, bom, eu aproveito a ocasião para anunciar um negócio. Em março, eu não sei que dia de março que é, que dia o curso. 4 de março? 5 a 9 de março, eu vou estar aqui dando um curso que chama Ser e Poder, Princípios Fundamentais da Filosofia Política. Eu nunca reuni isso, mas é num curso breve. Dei muita coisa sobre isso aqui ali, espalhado, tem milhares de páginas circulando. Eu vou fazer um condensado e explicar o que é ciência política, como é que ela funciona. Tá certo? E vou mostrar para você que não existe nenhum cientista político na Universidade Brasileira, nenhum, zero. Existe gente que fala como se fosse cientista, ele sabe imitar a linguagem da ciência, certo? Mas não pode exercer. Por quê? Porque a própria profissão universitária é um grupo de pressão. A profissão universitária é um agente político, então não pode ser um observador científico. É isso? Bom, então, por hoje é só. Voltamos com perguntas? Não, não vou responder pergunta hoje, não. Só semana que vem, vocês me desculpem, tá? Até a semana que vem, muito obrigado.